Se liga, mano, eu tô na fuga. Playboy de carro importado na minha frente, atropelo. Eu passo por cima. Vem, polícia. Chega trincando. MP na fuga. Aie. Estou a 150 por hora no meu carro equipado. Som pesado, som de ladrão. Sou procurado, até parece um sonho, no qual eu sou o autor. Aqui. Sou o pesadelo. Aqui. Eu faço terror. O meu subconsciente fala bem mais alto. O meu tanque tá cheio, eu tô na fuga de assalto. Vem. Polícia. Vem. De montão atrás de mim. Eu não paro, eu vou até o fim. Nossa. Tá escorrendo a minha adrenalina. E a cada esquina que passo é um arregaço. Com nós, é nós, é nós, mano. Eu não respeito faróis, eu tô descontrolado. Tem muita gente na rua, atrás de mim viaturas. Na avenida principal, vou entrar na marginal. Na Castelo, eu acelero a minha chance. Eu vou manter a polícia bem longe do meu alcance. Se me pegarem, perco esse céu azul. Talvez eu vá pro inferno, talvez pro Carandiru. Eu não quero morrer, eu não quero ser preso. Inferno e penitenciária dá no mesmo. Meu diplomata preto, 6 cilindros, faz a diferença. Não paguei o pedágio, fiz a minha presença em Osasco, Jandira, 21, Barueri. Sou pesadelo pra lei, tô preparado pra explodir. Eu já decidi, não vou me entregar. Nada pode me parar. Esse sonho é meu, eu quero ver quem vai rodar. Eu sou a própria morte, você não pode me matar. Eu já decidi, não vou me entregar. Nada pode me parar. Tô tentando a sorte, já sabendo o que se passa. Eu sou a própria morte, você não pode me matar. Que porra! O meu pé tá queimando e o motor esquentando. E o pneu tá cantando, eu tô pisando mais fundo. Vou até o fim do mundo, quero ver o que dá. Eu não vou me entregar, tenho tanto que correr. E não tô muito louco, roubei de sua consciência. E não foi pouco, malote veio comigo. E atrás veio o perigo, então pensei: oh meu Deus, agora o alvo sou eu. Cercado, no rádio eu vi que tô bloqueado. Várias estradas e vias, saídas de São Paulo. Será que eu tô ferrado? Com a polícia no meu pé. Pisa no meu carro, eu mostro qual que é. Será apenas um sonho? Sou imaginação ou não? Trabalhador ou ladrão? Ladrão talvez, trabalhador sem vez. Eu sou uma faca que o desemprego fez. Meu pensamento passando, meu carro correndo. Porque assaltei, então já tô entendendo. Polícia, justiça, avisa na central que eu não vou parar. Eu entrei no Jaraguá, conheço vários caminhos. Aqui é eu e Deus, pequei, mas não tô sozinho. Meu coração acelerou, olhei no ponteiro. Nem que explode esse motor, mas eu não paro primeiro. Eu já decidi, não vou me entregar. Nada pode me parar. Esse sonho é meu e eu quero ver quem vai rodar. Eu sou a própria morte, você não pode me matar. Eu já decidi, não vou me entregar. Nada pode me parar. Vou tentando a sorte, já sabendo o que se passa. Eu sou a própria morte, você não pode me matar. Eu vou sentir do sol, aonde o sol se põe. O caminho eu sei de Império da Z, Imperador do meu rap. Eu comando pesadelo, estou sonhando a noite. O que eu pensei o dia inteiro, a polícia me cercou. Enquanto eu estava pensando, meu olho enche de lágrimas. Estou chorando de ódio, raiva, ira. Então estou na vila e as viaturas pela frente começam a me cercar. Meu sonho, por fim, está chegando ao final. Se aposta de mim, um instinto animal, radical e irracional, 100% chacal. Vou pro choque mortal, versus policial. MP desgovernado, pulso acelerado. Meu diplomata preto contra a viatura. Eu vou bater do lado a 150 ou mais por hora. Se querem me pegar, vem, vai ser agora. É dinheiro e poder e eu MP. Em um diplomata preto, eu faço acontecer. Eu já decidi, nada pode me parar. Eu vou repetir, não vou me entregar. 3 segundos apenas, sai da frente, gambé. Se não, foda-se, desacredita se quiser. Minha máquina, viatura tomba. A gasolina vazou, me tornei uma bomba. Apenas um sonho, mano. Tô no palco sem pó, meu Deus é um só. Norte, sul, leste, fuga na ZO. Ei papai, eu sonhei com você. Nesse sonho eu era bandido, mano. Aie. Eu já decidi, não vou me entregar. Nada pode me parar. Esse sonho é meu, é bom você acordar. Eu sou a própria morte, você não pode me matar. Eu já decidi, não vou me entregar. Nada pode me parar. Foi tentando a sorte, eu já sabia que se pá. Eu sou a própria morte, você não pode me matar. Aí tu tá. Isso foi apenas um sonho que você presenciou, moro? Eu tava sonhando, mas na vida real eu tô ligado que o herói não é o mocinho, e sim sempre o bandido. Nesse sonho, eu não fui bandido, eu fui a vítima. Vítima do sistema, cuja polícia me pinta como lixo de periferia. Mas aí, até o sistema e seus discípulos terão seu último dia, moro? Esse sonho meu foi apenas um aviso. Aí, o bem prevalece sobre o mal, como o mal também sobre o bem. Até a próxima curva, ladrão, de se tromba, mano.